Jesus conquistou a minha vida. É a luz que brilha em mim, a razão do meu viver. Ele é minha alegria. Na cruz me deu nova vida. Ele é digno de louvor, de toda adoração. O príncipe da paz. Eu com ele. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude.